Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem, muito boa tarde, eu sou o Marcos Leite. Fala, galera, muito boa tarde, eu sou o André Luiz Coutinho. Boa tarde, Lízia Nascimento, para ficar com vocês até as 3 horas. Vamos muita, começar, gente. Muita chuva, né, gente? Bastante. Muita. Que bom que agora parou um pouco, né? Pois é, torcer para que a situação melhore e enfim, realmente, o de modo geral, né, o tempo abra e essa situação toda possa dar uma trégua. Exato, para que as pessoas possam retornar à vida normal, não é isso, gente? Com certeza. É o mais importante nesse momento. Fica aqui a nossa solidariedade a todas as vítimas, a todas as centenas de vítimas dessa chuva, muitas delas fatais. E no intuito mesmo de dar a nossa contribuição para que o clima melhore, a gente leva até você mais uma edição do programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E no programa de hoje teremos perguntas que não foram levadas ao ar nos outros programas por falta de tempo. Pois é, e também cabe aqui uma explicação. A princípio, o programa teria como tema, originalmente, a questão do fim do mundo, mas não foi possível gravar essa participação com o convidado em função exatamente desse dilúvio que caiu sobre o Rio de Janeiro. E em função disso, a gente está levando ao ar uma reprise exatamente com essas perguntas de programas anteriores que, em virtude da falta de tempo, não puderam ser levadas ao ar. Então, hoje, excepcionalmente, essa parte é uma reprise. Bom, e vamos lembrar o seguinte, temos um quadro novo no ar que vale a pena conferir. E na estreia temos o tema, tudo sobre a Bíblia Sagrada. Lembrando que o programa é gravado, estamos sempre com você todas as quintas-feiras às 2 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. Bom, e o contato, né, para o nosso programa, eu vou deixar o e-mail para vocês. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou também através do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem. Uma outra opção também é o fax, através do 3386-1444. Ou então, você pode mandar também por carta, gente. Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. O CEP é o 21-920-000. Seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Durante todo o mês de abril, nosso quiz será especialmente em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier, apenas com perguntas que se referem à vida e à obra do maior médium brasileiro. E a pergunta da semana é: qual o nome do primeiro livro psicografado por Chico Xavier? A. Nosso Lar, B. Paulo Estevam ou C. Parnaso de Arentúmulo? Responda então com a alternativa que você considera correta até a próxima segunda-feira, dia 12 de abril, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação e no submenu Espaço Jovem, ou mande um e-mail para a gente através do espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, não se esqueça de informar o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Mas não esqueça que o prazo para a sua resposta vai até a próxima segunda-feira, dia 12 de abril. Participe! O que rola por aí? Participe da campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das fortes chuvas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Na capital, a Guarda Municipal disponibilizou 10 postos para o recebimento de doações. O principal deles fica no Centro Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura, localizada na Rua Afonso Cavalcante, 455, na Cidade Nova. Podem ser doados colchonetes, alimentos não perecíveis, água e roupas a serem entregues aos necessitados. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura do Rio, www.rio.rj.gov.br. Em Niterói, a central de recebimento de doações fica no Clube Canto do Rio, localizado na Rua Visconde Rio Branco, 701, no centro. Já em São Gonçalo, os dois principais postos são o prédio anexo da Prefeitura em Alcântara, na Rua Uricina Vargas, 36, e o Centro de Orientação à Mulher Zuzu Anjo, localizado na Rua Camilo Fernandes, sem número, no bairro de Neves. Em Seropédica, doações podem ser entregues na subprefeitura, localizada no quilômetro 40 da antiga Estrada Rio-São Paulo. Mais informações no seguinte site, www.niterói.rj.gov.br. Em São Gonçalo, no www.saogonçalo.rj.gov.br e no www.portalseropedica.com.br/prefeitura. Colabore, gente! E essa é para você, que procura uma evangelização e mocidade em Niterói. O Grupo Espírita Servidores de Jesus está oferecendo atividades destinadas a crianças, jovens e pais. As reuniões ocorrem todos os sábados, das 3 às 4 e meia da tarde, para evangelização, e de 5 às 7 da noite para a mocidade. O Grupo Espírita Servidores de Jesus fica na Rua Visconde de Sepetiba, 81, no centro de Niterói. Mais informações pelo telefone 26228757 ou através do e-mail contato@servidoresdejesus.com.br. E o site Espiritismo.net, em parceria com o Centro Virtual de Divulgação e Estudos do Espiritismo, criou uma série de salas virtuais de estudos espíritas voltadas para crianças, adolescentes e jovens, com o intuito de disseminar e discutir a doutrina junto a esses públicos através da internet. Para saber mais informações sobre todas as atividades que estão à disposição, acesse o site www.espiritismo.net, clicando em seguida no link Infância e Juventude. Não deixe de conferir. Vale a pena conferir. Bom, pessoal, para inaugurar em grande estilo a lista daquilo que vale a pena você conferir, nada melhor do que analisarmos o livro mais vendido e discutido de todos os tempos, a Bíblia. Certamente haverá quem pergunte, mas se interessar pela Bíblia é coisa de espírita? É claro que sim, gente. Afinal, esse verdadeiro best-seller é ao mesmo tempo incomum e, provavelmente, surpreendente para quem se permite descobrir toda a metáfora, poesia e, é lógico, o amor e a sabedoria do Pai Celestial para todos nós, materializada nas linhas deste compêndio. Para nós espíritas, é recomendável usar a Bíblia junto às obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, pois, à primeira vista, as interpretações pessoais podem ser facilmente equivocadas. Leia-a calmamente, sem preocupação de começo, meio e fim, e estude-a com o aprofundamento de um verdadeiro livro de cabeceira. Neste sentido, para aguçar a sua curiosidade, seguem abaixo, como prévia, alguns dados da sua rica história. Grego, hebraico e aramaico foram idiomas utilizados para escrever os originais das escrituras sagradas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Apenas alguns poucos textos foram escritos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, que era a língua mais utilizada na época. Os originais da Bíblia são a base para a elaboração de uma tradução confiável das Escrituras. Porém, não existe nenhuma versão original de manuscrito da Bíblia, mas sim cópias de cópias de cópias. Todos os autógrafos, isto é, os livros originais, como foram escritos pelos seus autores, se perderam. As edições do Antigo Testamento Hebraico e do Novo Testamento Grego se baseiam nas melhores e as mais antigas cópias que existem e que foram encontradas graças às descobertas arqueológicas. Os livros do Antigo Testamento foram escritos em longos pergaminhos, confeccionados em pele de cabra e copiados cuidadosamente pelos escribas. Geralmente, cada um desses livros era escrito em um pergaminho separado, embora a lei frequentemente fosse copiada em dois grandes pergaminhos. O texto era escrito em hebraico, da direita para a esquerda, e apenas alguns capítulos em dialeto aramaico. Hoje se tem conhecimento de que o pergaminho de Isaías é o mais remoto trecho do Antigo Testamento em hebraico. Estima-se que foi escrito durante o século II, antes de Cristo, e se assemelha muito ao pergaminho utilizado por Jesus na sinagoga em Nazaré. Foi descoberto em 1947, juntamente com os outros documentos, em uma caverna próxima ao Mar Morto. Os primeiros manuscritos do Novo Testamento que chegaram até nós são algumas das cartas do apóstolo Paulo, destinadas a pequenos grupos de pessoas que diversos povoados que acreditavam no Evangelho por ele pregado. Já o mais antigo fragmento do Novo Testamento, hoje conhecido, é um pequeno pedaço de papiro escrito no início do século II d.C. Nele estão contidas algumas palavras de João, no capítulo 18, versículos 31 a 33, além de outras referentes aos versículos 37 e 38. Desde o início do século XX, descobriu-se uma quantidade considerável de papiros contendo o Novo Testamento e o texto em grego do Antigo Testamento. É isso aí, pessoal. Para embelezar e enriquecer os nossos conhecimentos espíritas, vale a pena você conferir esta rica indicação. E para saber mais sobre a Bíblia, confira também a página da Sociedade Bíblica Brasileira na internet, www.sbb.org.br. Até a próxima! Espaço Jovem. E hoje no Espaço Jovem, um jeito diferente de conversar com o nosso convidado. Não com um tema específico, nem tampouco respondendo exclusivamente às perguntas de uma determinada mocidade, mas sim respondendo a perguntas de jovens de várias mocidades do Rio de Janeiro. Mocidades que já participaram em edições anteriores do Espaço Jovem, mas essas perguntas que estarão sendo levadas hoje ao ar, em função do tempo, não puderam ser levadas originalmente ao ar nos programas de origem. Então a gente fez uma reunião delas, uma reunião muito especial, para discuti-las, para conversar sobre elas agora. E para isso, chamamos alguém também que é referência no Movimento Espírita Jovem do Rio de Janeiro. Falamos de Cid Luiz, ele que é trabalhador do Grupo Espírita Caminho da Felicidade, o GCAF. Cid, muito boa tarde. É uma grande alegria recebê-lo aqui no Espaço Jovem novamente. Você já nos deu a honra da sua presença aqui anteriormente. E mais uma vez, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Marcos. E Cid, para a gente começar essa nossa conversa, bastante interessante, né? A gente tem hoje um verdadeiro mosaico de perguntas sobre os mais variados assuntos. A gente começa então com a pergunta do Felipe, ele que tem 24 anos de idade e pertence à mocidade do Grupo Espírita André Luiz, o GEAL. Ele pergunta: o que fazer quando a mediunidade aparece espontaneamente na juventude? Bom, para começar eu vou pedir favor do Emmanuel, né, para usar a frase dele que ele usou para o Chico. Sim. Né, que as três principais coisas que ele tinha que ter para começar a mediunidade era disciplina, disciplina e disciplina. Né. A quarta, eu diria que ele procurasse, já que ele é de um centro espírita, procurasse o seu diretor mediúnico da casa, ou procurasse o presidente da casa, procurasse alguém da casa para começar esse desenvolvimento mediúnico. E que procurasse estudar a mediunidade, começasse a ter responsabilidade. Mediunidade não é uma brincadeira nem um cargo no centro espírita. Sim. Mediunidade é um instrumento que a espiritualidade nos deu para que nós possamos evoluir. Então nós precisamos sim ter a disciplina que Emmanuel disse, e essa disciplina cabe a gente estudar, desenvolver, ler o Evangelho, ler o Livro dos Espíritos, ler os livros de André Luiz, ler os livros sérios que estão aí para nos ajudar nesse desenvolvimento. Com certeza. A Elisa, de 16 anos, ela que pertence à mocidade do Centro Espírita Seara Fraterna, pergunta: existe a obrigação da prece ser feita todos os dias ou pode ser somente quando sentimos vontade? Eu diria que não é uma dúvida só da Elisa, né? De muitos, Cid. E aí eu vou responder o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedis e Recebereis, no item 22. O dever primordial de toda criatura humana é, primeiro, o ato deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Sim, temos obrigação de orar todos os dias. Temos que rezar, porque rezar é um ato de conversar com Deus e de ouvir a resposta que Deus tem para as nossas dúvidas. É nossa obrigação falar com Deus, é nossa obrigação pedir a Deus. E pedir ou rezar ou orar é dar também aos nossos mentores autoridade para que nós, daquilo que nós pedimos. Porque nós não podemos esquecer que nós temos livre-arbítrio. Claro. Quando nós pedimos alguma coisa, não que Deus não saiba das nossas necessidades, não que Deus não saiba dos nossos problemas, Deus sabe dos nossos problemas, sim. Antes mesmo que nós façamos o pedido, Deus já sabe. Os nossos mentores já sabem. Só eles só vão poder nos assistir se nós dermos a eles essa permissão, porque nós temos o nosso livre-arbítrio e eles não passam pelo nosso livre-arbítrio. Então, orar, além de darmos permissão aos mentores, é um ato de devoção a Deus. Ah, mas só quando nós tivermos necessidade de sentir. Pois é, mas às vezes os nossos amiguinhos espirituais equivocados, como diz Joana de Anjos, os nossos professores, podem estar dizendo, não, você hoje está cansado, por que, que vai orar hoje à noite? Por que, que vai rezar hoje de manhã? Está atrasado. Você vai colocar em nós motivos que nós não vamos querer rezar. Claro. Então nós precisamos sim nos forçar a rezar. Até porque agradecer a Deus todos os dias de estarmos vivos, como disse o Evangelho. E até para que a gente se discipline mesmo, né? Se discipline mesmo. É verdade. A Tábata, de 14 anos, ela que é vinculada à mocidade do Grupo Espírita André Luiz, pergunta: como podem os familiares perceber as influências dos espíritos negativos e neutralizá-los? Perceber seria da seguinte maneira: ver o comportamento. Mudou muito o comportamento da pessoa, então tem alguma coisa interferindo. Neutralizar, prece, oração, ir no centro espírita, colocar o nome dele nas sessões, colocar o nome dele se tiver sessões de obsessão, fazer o culto no lar. Respondendo a outra pergunta, a prece não é só uma questão de devoção ou uma obrigação. Ela é o melhor remédio que nós temos para irmos contra esses amigos espirituais inferiores ou alguma interferência inferior que possa nos ter. Com certeza. O Bernardo, de 11 anos, ele que é do Centro Espírita Cristófilos, pergunta: por que, de vez em quando, um ser humano nasce sem um braço, perna ou um dedo? Bem direta essa pergunta, né, Cid? Bem direta, e a gente tenta responder da forma também mais direta, né? Por causa do aprendizado. Certo. A nossa limitação dos nossos corpos é para o nosso aprendizado, né? E às vezes nós devemos lembrar e até agradecer, porque só perdemos um braço, uma perna. Sim. Porque tem gente que nasce sem dois braços, sem duas pernas, sem dois olhos, né? Cegos, surdos, né? Com várias outras limitações, né? Tem uma história até muito interessante, que é de um trabalhador espírita, que ele perdeu um dedo. Sim. E aí ficamos revoltados, por que ele perdeu aquele dedo? Se ele era trabalhador espírita, fazia trabalhos de caridade, a espiritualidade avisou a ele que, na verdade, era para ele perder o braço todo. Mas como ele já era um bom trabalhador, ele perdeu só um dedo. Então a gente tem que lembrar que nós nascemos, nós pedimos para nascer daquela forma, porque nós temos débitos a saudar com a lei de Deus. Porque em outras vidas nós fizemos alguma coisa com esses braços, com essas pernas. Sabe-se lá o quê, né? Que infringiram essa lei. Então nós temos que aprender, reeducar, e através dessa limitação nós estamos nos reeducando como espíritos. Com certeza. A próxima pergunta é do Rodrigo, de 22 anos, vinculado à mocidade do Grupo Espírita André Luiz. Há a possibilidade de um espírito encarnar em uma família de espíritos desconhecidos e não afins? Há muita possibilidade disso. Joana de Ângeles tem uma frase que eu acho interessante quando se fala de família. Nós não temos a família que queremos, nem a família que merecemos, mas a família que precisamos para evoluir. Sim. Muitas vezes, nós como espíritos temos que se afastar daquela família afim, porque aquela família afim está nos trazendo mal. não estamos evoluindo com aquela família. Então vamos para outro grupo de espíritos que nos façam evoluir. André Luiz tem um livro, Missionário da Luz, que ele fala exatamente dessa família. Que um garoto, uma família que era afins, né, os quatro espíritos, mãe, pai e as duas meninas, tinham uma ligação espiritual muito grande. E que um menino, que o filho, não tinha essa ligação tão grande. Quando André Luiz pergunta isso, o mentor fala que em várias gerações, sim, esses espíritos vieram juntos. Mas aquele garoto tinha problemas, era um espírito muito duro, renitente ainda ao bem, e que veio para essa família, saiu daquela família afins que ele tinha, daqueles outros espíritos que ele tinha mais afinidade, para aprender com essa família, né, e se melhorar e evoluir, aprender alguma coisa com essa família. E muitas vezes acontece isso. Ele tinha, né, uma tarefa, ele um veio trabalho para aquela família com aquele para aprender com aquela família. Né? Não tinha nenhuma afinidade com aquela família, mas teve que aprender com aquela família. Então nós temos a família que merece, que precisamos para evoluir, como diz Joana. Com certeza. E até a partir disso, cria-se também um vínculo, né? Claro. A gente não pode deixar de mencionar. A gente não pode também esquecer que nós somos espíritos imortais, e como espíritos imortais, nós não ficamos presos a uma família só. A nossa família é universal. Todos somos filhos de Deus. É verdade. Né? E todos somos irmãos em Deus. Com certeza. Nossa próxima pergunta é do Tuna, ele que tem 19 anos e é vinculado à mocidade do Lar de Tereza. A pergunta é a seguinte: há de fato extraterrestres presentes na Terra nos dias atuais? Não. Vindo de fontes sérias, não. Nós não temos nenhuma informação vindo de livros, de revistas sérias e dignas que possam confirmar ou apoiar essa ideia. Sim. Isso já de forma bastante concreta a gente pode afirmar isso. Até agora nenhuma edição ou nenhuma publicação séria vem dizer isso, ou vem afirmar isso. Perfeito. O Alberto, de 26 anos, ele que é do Grupo Espírita André Luiz, pergunta: se escolhemos os familiares que irão viver conosco, por que às vezes vemos irmãos com tanta desavença? Misericórdia de Deus. Porque nós escolhemos aqueles que nós precisamos para evoluir. Como eu disse na outra pergunta, nós não temos a família que queremos, nem a família que merecemos, mas a família que precisamos para evoluir. E muitas vezes precisamos reencarnar com alguns inimigos nossos do passado para nos quebrar esse ódio, esse laço de raiva ou de mágoa que nós temos do passado. Isso, né? Acaba... Isso acaba, às vezes, encarnando dois inimigos como irmãos. Sim. Mas é uma bênção de Deus, é uma misericórdia de Deus para que nós possamos evoluir, para que nós possamos aprender a amar. Ou, pelo menos, aturar um ao outro. já é um primeiro passo. Que, em alguns casos, passo, já, né, é um grande passo. Muitas vezes já é um primeiro grande passo. É verdade. E a gente está aqui conversando com o Cid Luiz, recebendo perguntas de jovens ligados à mocidade, perguntas que não foram respondidas nos seus programas de origem em função do tempo. Essa conversa muito legal continua no próximo bloco. Quiz. Bom, gente, durante todo o mês de abril, nosso quiz será especialmente em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier, apenas com perguntas que se referem à vida e à obra do maior médium brasileiro. E a pergunta da semana é: qual o nome do primeiro livro psicografado por Chico Xavier? A. Nosso Lar. B. Paulo Estevão. Ou C. Parnaso de Alentúmulo? Responda então essa pergunta com a alternativa que você considera correta, A, B ou C, até a próxima segunda-feira, dia 12 de abril, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br, menu Programação, submenu Espaço Jovem, ou mande essa resposta através do e-mail do programa, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, não se esqueça de informar o seu nome completo e um telefone para contato. Bom, lembrando que aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Mas não esquecendo que o prazo para a sua resposta vai até a próxima segunda-feira, dia 12 de abril. Participando, gente. Pois é, todo mundo mandando a sua resposta pra gente. Espaço Jovem faz um rápido intervalo e volta já já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Estamos de volta com o segundo bloco do Espaço Jovem. Com certeza. Esse segundo bloco que está sendo transmitido pela nossa frequência, 1400 kHz AM, e também em tempo real através do nosso site. Já acessou o novo site da Rádio Rio de Janeiro? Então, o que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Confirmando, Lise, o endereço? Da Rádio Rio de Janeiro. O site? Claro, é o www.radioriodejaneiro.am.br, gente. Lá você vai encontrar tudo sobre o que é a emissora da fraternidade, o seu trabalho já há quase 4 décadas em prol da divulgação da doutrina de uma forma simples, popular, didática, objetiva. Você vai saber também as mais variadas formas para você ajudar a emissora na manutenção deste ideal, as mais variadas campanhas existentes em prol da manutenção da programação espírita da rádio, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você pode ouvir a gente, você pode ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da emissora, 24 horas por dia, online, em tempo real, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E você, ouvinte do Espaço Jovem, acesse a página do programa dentro do site da rádio. Para tanto, basta você ir no link, no menu Programação e no submenu Espaço Jovem, acessando, enfim, a página do programa, onde você encontra tudo sobre o Espaço Jovem, nossas dicas, nossas curiosidades, notícias, informações, além, claro, do espaço para você deixar a sua participação, mandar a sua mensagem para a gente. Então, repetindo o endereço do site da rádio, Lízia? É o www.radioriodejaneiro.am.br. Acesse e confira! Quiz. Durante todo o mês de abril, nosso quiz será especialmente em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier, apenas com perguntas que se referem à vida e à obra desse maior médium brasileiro. E a pergunta da semana é: qual o nome do primeiro livro psicografado por Chico Xavier? A. Nosso Lar. B. Paulo Estevão. Ou C. Parnaso de Além-Túmulo. Então, responda com a alternativa que você considera correta, A, B ou C, até a próxima segunda-feira, dia 12 de abril, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação e no submenu Espaço Jovem para deixar a sua resposta. Ou você pode mandá-la por e-mail para a gente, através do endereço espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, não se esqueça de informar o seu nome completo e um telefone para contato. Bom, lembrar mais uma vez que aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, cujo ganhador será divulgado no próximo programa, se da semana que vem, né, gente? Claro. Mas não esqueça, o prazo para sua participação vai até a próxima segunda-feira, dia 12 de abril. Participando. E voltamos a conversar com o Cid Luiz, ele que é trabalhador do Grupo Espírita Caminho da Felicidade e hoje responde a dúvidas de jovens que não puderam ser levadas ao ar em programas anteriores em função do tempo, jovens de diversas mocidades espíritas do Rio de Janeiro. E Cid, agora, né, como não poderia deixar de ser, fique à vontade para informar aos nossos ouvintes. Para quem queira mais informações sobre o GECAF, sobre os horários da evangelização, juventude, como proceder, onde fica a instituição? a nossa evangelização infantil, né, e juvenil, são as duas juntas. Sim. Elas funcionam às 15 horas, né, às 3 horas da tarde. Sim. Tá? Em qual dia? No sábado. Sim. No sábado. E o nosso endereço é Rua Correia Vasque, 17, Estácio. Certo. Tá? Nós estamos fazendo um recadastramento da nossa mocidade, da nossa evangelização, né? Então, no momento, nós estamos com algumas vagas já, vamos dizer, algumas turmas já sobrelotadas, vamos dizer assim, né? Procura é grande, né? A procura é muito grande, graças a Deus. Graças a Deus. É muito grande. Né? Mas ainda tem algumas vagas, principalmente para a mocidade e para a pré-mocidade. Claro, e para o futuro mesmo, né? Quem queira buscar mais informações, procurar e até mesmo ajudar vocês. Olha, ajudar, nós estamos sempre de portas abertas. Quem quiser ajudar a gente em termos de evangelizar ou queira ajudar ou trabalhar com as crianças, estamos sempre de portas abertas. Maravilha, então. E voltando às nossas questões, né, às questões dos jovens, a pergunta da Fernanda, ela que tem 24 anos e é vinculada ao grupo espírita André Luiz. São tantas as dificuldades que encontramos durante a experiência terrena que acabamos angustiados, estressados, inseguros e até mesmo desmotivados. Hoje, me vejo formada no curso de Direito e sinto que este é apenas o começo de muitos desafios que enfrentarei. Desse modo, como ter certeza de que alcançarei meu sonho de ter um emprego estável e uma família diante de tantas dificuldades hoje enfrentadas? Acredito que esta é a incerteza de todos da minha geração. E aí, Cid, como é que a gente pode responder a essa dúvida, né? A essa inquietação, a gente pode até dizer, da Fernanda? Essa pergunta, ela é muito interessante, Fernanda, mas também me deixa muito triste. Pelo seguinte, Fernanda, porque ver uma jovem de 24 anos com tanta incerteza e tanta tristeza, tanta negatividade, porque pelo menos a pergunta me passou essa negatividade, incerteza do mundo, me deixa muito triste. Porque o jovem, ele é a ideia da alegria, do entusiasmo, né? Nós temos que ter fé. Eu fui a uma casa espírita, ao Francisco de Paula, e que eu vi também os jovens da pré-mocidade muito chateados, preocupados com o mundo, alguns dizendo, o mundo não tem mais jeito. O mundo tem jeito. Nós temos problemas? Sim, nós temos problemas. O mundo tem problemas? Sim, o mundo tem problemas. Nós estamos com problemas sérios de clima, do meio ambiente. Porém, nós não podemos esquecer o seguinte. O nosso planeta Terra, ele tem dono, ele tem governante. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Não é um navio sem capitão. É verdade. Não é um navio a pique. É um navio que tem um capitão e esse capitão se chama Jesus Cristo. Ele tem dono, sim. Esse dono chama-se Deus. Se estamos com problemas, nós vamos resolver os problemas. Todos têm desafios, Fernanda. Ah, mas a minha vida no futuro, a sua vida no futuro vai ser como você fizer agora no presente. Sim. Né? Eu tenho um mentor espiritual que tem uma frase muito interessante, que ele diz que todos os desafios, todos os problemas da vida é como uma pá. Ou você a usa para fazer um buraco e se enterrar, ou então você a usa como alavanca para se levantar. Eu pergunto, Fernanda, a você, o que você está fazendo com essa pá? Como você está usando essa pá? Temos que acreditar que o mundo vai melhorar, sim. Não é utopia, não é engano. Isso não são palavras de uma pessoa fanática. Isso não é fanatismo. Isso está no Evangelho. Isso está no Livro dos Espíritos. Joana vem nos dizer isso. Emmanuel nos diz isso. Todos, o Dr. Bezerra nos diz isso. Sim. Né? O problema é que nós ficamos muito ligados aos problemas e não às soluções. Sim. Né? Temos desafios e esses desafios têm que ser como os desafios de um atleta. Quanto maior o desafio do atleta, melhor é o entusiasmo dele para que ele possa vencer os desafios. Perfeito. Né? Esses desafios nós temos sim, Fernanda, que lutarmos, crescermos, estudar e principalmente termos otimismo que o mundo tem dono e esse dono é Jesus. Ok, então. A nossa próxima pergunta é da Beatriz, ela que tem 15 anos de idade e também é vinculada ao grupo espírita André Luiz. Ela pergunta, por quanto tempo mais a Terra será um planeta de provas e expiações? Cid. Olha, Beatriz, eu gostaria muito de saber. Mas, infelizmente, eu também, não viu? Tem calendário para isso. Né? Foi perguntado a Jesus, há 2000 anos isso, né? Perguntaram a Jesus o seguinte: quando virá o final dos tempos? E Jesus disse: nenhum homem, nem o filho do homem sabe, a não ser o Pai. Só quem sabe quando vai haver essa mudança é Deus. Porque essa mudança depende de nós, Fê. Depende da nossa atitude. Só não podemos esquecer o seguinte: essa mudança já está ocorrendo. Ela não tem uma data determinada. Ela já está ocorrendo. O nosso planeta já está passando de provas de expiação para provas de regeneração. Alguns espíritos que desencarnam não vão poder mais reencarnar no nosso planeta. E alguns espíritos que estão reencarnando hoje, é a última chance deles. Ou com você certeza. Melhora, meu filho, ou bye bye. Vai pro próximo. É vai verdade. Brincar de egípcio, de romano, de bugaúga. É aquela coisa da fila andar, né? A fila anda. É, Zé Grosso sempre diz que nós estamos no último vagão do trem. O trem já saiu e nós estamos correndo atrás do vagão. Alguns estão até pendurados pelas janelas, tentando entrar. Então, o trem já saiu. Agora, quando vai ser, quando nós vamos ser realmente um planeta de regeneração, nós não temos essa data. Só sabemos que, pelo que Joana de Anjos falou, ou fala, ou pelo que o próprio Divaldo diz, que esse processo, em geral. Né, que esse processo já está acontecendo. Certo. Próxima pergunta do Rodrigo, de 26 anos, do Centro Espírita Cristófilos. Sexo é errado até que ponto? Como e em quais situações devemos praticar o ato sexual? Júnior de Anjos, no livro Amor Imbatível Amor, ela coloca que eros são as sensações sexuais levianas e irresponsáveis. Né? E ela diz que o amor sempre às vezes... Perdão, que o amor se usa de eros, mas que eros nunca pode usar o amor. O sexo, ele é errado no momento em que eu levo ele como uma brincadeira, uma leviandade, só por uma noite, nem conheço a pessoa. Irresponsabilidade. Né? Irresponsabilidade. Não podemos esquecer que o sexo é uma transmissão de energia. Eu transmito a minha energia para minha parceira transmite a energia para mim. Agora, qual é a energia que você está transmitindo para uma pessoa que você conhece hoje? Você, Rodrigo, o nome da pessoa, né? Rodrigo, você tem que pensar que o sexo, ele é errado no momento que eu não tenho uma palavrinha, amor. Claro. Porque com amor eu tenho uma coisa também chamada responsabilidade. É, eu vi uma vez um palestrante falar uma frase muito interessante, que você pode ter sexo livre, mas você não tem amor livre. Todo amor, ele é responsável. É verdade. Ele tem uma parcela de responsabilidade. Você pode fazer sexo à vontade, mas não pode esquecer o seguinte, que toda ação tem uma reação. Isso é uma lei da física, não é só do espiritismo. É verdade. E fica o recado realmente para reflexão de todos nós. A próxima pergunta é do Estevão, ele que tem 22 anos e é vinculado também à mocidade do Grupo Espírita André Luiz. Ele pergunta: como se mobiliza a espiritualidade em ambientes de festas rave, negativamente e positivamente? As festas rave, cabe aqui explicar, né? São eventos que a gente sabe mobilizam um grande número de jovens. Acho que a pergunta cabe realmente uma explicação por tudo que acaba cercando, né, essas festas, infelizmente, né, Cid? A espiritualidade inferior, ela se sente em casa. É o quintal da casa dela. Porque ela tem muita droga, essas festas, né, bebidas, sexo. Né? Então está tudo levando a essa vibração negativa, e essa vibração negativa propicia o campo para essa espiritualidade inferior. Né? Você tem um livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio é você ir ou não para essa festa. É claro que a espiritualidade superior está sempre te ajudando. Eles estão do lado de fora te esperando, ou tentando te esperar, ou até te intuindo para você não ir a essas festas. Claro. Quando você ainda está em casa. Mas você não vai a essas festas com uma arma na cabeça. Claro. Você vai porque você quer. É não... o livre-arbítrio que é o livre-arbítrio. Entra em ação. Não vamos ser hipócritas de dizer de que eu vou para essas festas, mas lá eu posso me sintonizar com o mentor. Não, eu não posso, querido. Você não vai conseguir fazer isso, porque vai ter muitos irmãozinhos inferiores que vão te impedir. Agora, ou eu faço o que a doutrina me diz, ou eu não faço o que a doutrina me diz. O que eu não posso é querer que a doutrina se molde aos meus desejos. Eu é que tenho que me moldar ao que a doutrina fala. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer imensamente a presença do Cid Luiz, ele que é trabalhador do Grupo Espírita Caminho da Felicidade. Cid, rapidamente, algum recado final? Olha, eu, pegando o gancho da Fernanda, que eu achei que foi a pergunta que mais me chamou a atenção, o único recado final é que eu gostaria que os jovens tivessem alegria de viver. Os problemas existem, mas nós temos que ter alegria de viver. Estarmos sempre felizes, sempre alegres, sempre ligado à espiritualidade maior. Né? Nós não podemos sermos pessoas tristes. O espiritismo não é para pessoas tristes. O espiritismo é para pessoas alegres. Com certeza. Né? Felicidade não é um erro. É uma fatalidade nossa, como diz João de Anjos. Todos nós seremos espíritos felizes. Né? Então nós temos que ter essa felicidade de viver. E principalmente entusiasmo de viver. Né? Como eu disse, entusiasmo é um verbo. O verbo é ação. Nós temos que agir com entusiasmo. Irmos para nossas afazeres com entusiasmo, mas principalmente agir com muito amor, principalmente amor em Deus, a Jesus e a nós mesmos. Ok. Conversamos então com Cid Luiz, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Carta do Mundo. Em todos os departamentos da Terra, reconhecemos a cooperação dos grandes missionários com a sabedoria divina. De época em época, de civilização a civilização, vemos-los a maneira de abelhas laboriosas e felizes, retirando o mel da ciência nas flores maravilhosas da vida, esparsas no campo infinito da natureza. O mundo sofria as calamidades mefíticas, mas a medicina respeitável saneou o pântano e continuou vencendo a enfermidade e a morte. Vagueava a fome entre populações exaustas. Todavia, o comércio esclarecido solucionou o problema doloroso. Os perigos do mar afligiam os continentes, dificultando as comunicações. Entretanto, o navio rápido venceu o dorso do abismo. As sombras noturnas invadiam as cidades e os campos, desafiando as lanternas bruxuleantes. Contudo, a lâmpada de Edison se resplandeceu, expulsando as trevas. Moviam-se as máquinas primitivas, pesadamente, extorquindo o copioso suor dos servos cativos. No entanto, a energia elétrica diminuiu os sacrifícios do braço escravizado. Questões difíceis dos povos atormentavam as administrações nas metrópoles distantes entre si. Mas o avião, qual poderosa ave metálica, cortou os céus, eliminando a separação. A cultura exigia canais para beneficiar as mais diversas regiões do planeta. E o rádio respondeu às reclamações, unindo os países uns aos outros. Corações apartados no plano material padeciam angústias, sequiosos de intercâmbio. E o telefone, de algum modo, curou semelhante ansiedade. Nos hospitais e nos lares, a dor física torturava milhões de sofredores. A anestesia, porém, aliviou-lhes o padecimento. Em todos os ângulos da evolução terrestre, observamos o concurso dos apóstolos humanos nas edificações divinas. Transitavam nas artes e nas ciências, no comércio e nas indústrias, no solo e nas águas, construindo, colaborando e melhorando, sob os desígnios superiores que nos assinalam os destinos. Para quase todos os flagelos que atormentam a humanidade, encontraram lenitivo e socorro. Todavia, para um deles, todo o esforço tem sido vão. Monstros de mil tentáculos envolvem as criaturas desde o sílex, rastejando entre as nações cultas de hoje, como se arrastava entre as tribos selvagens de ontem. Envenena as fontes da mais adiantada cultura, turva a mente dos pensadores mais nobres, obscurece o sentimento dos mais fiéis mordomos da economia terrestre, inverte as posições mais simples, tanto quanto as situações mais altas. não reconhece a inteligência nem a sensibilidade, alimenta-se de ódio e ruínas, mastiga violência e morte em todas as latitudes do globo, derruba templos e oficinas, lares e escolas, pratica bárbaros crimes com assombrosa indiferença. Ri-se das lágrimas, espezinha ideais, tritura esperanças. Esse é o monstro asfixiante da guerra. Para cercear-lhe a ação esmagadora, organizam-se ligas e cruzadas, tratados e alianças em todos os tempos. Improvisam-se conferências mundo afora. O flagelo, contudo, prossegue dominando, destruindo, enfrangalhando, matando. Para extinguir-lhe a existência nefasta, só existe um recurso infalível: a aplicação dos princípios curativos e regeneradores do médico divino. Esses princípios começam na humildade da manjedoura, com escalas pelo serviço ativo do reino de Deus, com o auxílio fraterno aos semelhantes, com a adaptação à simplicidade e à verdade, com o perdão aos outros, com a cruz dos testemunhos pessoais, com a ressurreição do Espírito, com o prosseguimento da obra redentora através da abnegação e da renúncia, da longanimidade e da perseverança no bem até o fim da luta, terminando na Jerusalém libertada, símbolo da humanidade redimida. Será, todavia, remédio das nações, quando as almas houverem experimentado a sua essência divina. Não é recituário atuando, problematicamente de fora para dentro. É medicação viva, renovando de dentro para fora. Não é demagogia religiosa, é vida permanente. Não se trata de plataforma verbalista, e sim de transformação substancial. Jesus encontrou os discípulos, um por um. O indivíduo é coluna sagrada no templo do cristianismo. Negue cada qual a si mesmo, disse-nos o Mestre. Tome a sua cruz e siga-me. Eis porque o Evangelho é a carta do mundo que glorificará a paz na terra, depois de impressa no coração do homem. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. E na semana passada nós perguntamos: em qual cidade do estado de Minas Gerais nasceu Chico Xavier? As opções foram: letra A, Uberaba; letra B, Pedro Leopoldo; ou letra C, Varginha. Bom, gente, a resposta é bem simples, né? Para quem está acompanhando o centenário de Chico Xavier, né, tá fácil, a beça a resposta. É Pedro Leopoldo, a alternativa é B. Pois é. E aqueles que responderam essa alternativa, alternativa B, alternativa correta, concorreram ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. E o grande ganhador desta semana foi o Erlon Rony Feliciano. Parabéns, Erlon! Você tem um prazo de 6 dias úteis, contando a partir desta sexta-feira, dia 9 de abril, para retirar o seu brinde aqui na Rádio Rio de Janeiro, no horário comercial. O endereço é Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador. Parabéns, Erlon. Parabéns, Erlon. Valeu. Parabéns, menino. Participe sempre. Convide os amigos também. Estamos aguardando a sua participação e de todos vocês. Com certeza. Aguardamos a participação de todos no nosso quiz. Até a próxima. Até a próxima. Espaço Jovem. Mas passou rápido, hein, André? Pois é, foi rapidinho mesmo. Final do Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta com qual tema, Lizzie? Bom, o nosso tema da semana que vem será Fim do Mundo, que seria, na verdade, dessa semana que estamos agora. E que não foi levado ao ar em virtude da impossibilidade, né, da gravação em função das fortes chuvas que se abateram sobre o Rio de Janeiro. Encontro marcado, André? Pois é, encontro marcado todas as quintas e domingos, a partir das 2 da tarde. E você, coordenador de uma cidade que quer participar, que quer cadastrar sua mocidade para uma participação futura no Espaço Jovem, ou você que quer simplesmente entrar em contato, mandar a sua participação, a sua pergunta para a gente, como fazer, Lízia? Bom, é muito simples, gente. Vou deixar com vocês o e-mail do Espaço Jovem, que é espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou então você vai na página do Espaço Jovem, dentro do site da emissora da fraternidade, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. E não esqueça de deixar lá suas informações, que é o seu nome, sua idade e de onde você está escrevendo. Nesse finalzinho, a gente quer aqui reiterar os postos, os principais postos para doações para os mais atingidos em virtude das fortes chuvas no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio. no Rio de Janeiro, na capital, no Centro Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura, na Rua Afonso Cavalcante, 455, na Cidade Nova, em Niterói, no Clube Canto do Rio, na Rua Visconde do Rio Branco, 701, no centro de Niterói, em São Gonçalo, na Prefeitura, no prédio anexo, em Alcântara, na Rua Uricina Vargas, 36, e em Seropédica, na subprefeitura local, que fica no quilômetro 40 da antiga estrada Rio-São Paulo. Mais uma vez, a nossa solidariedade a todas as vítimas dessa tragédia que se abateu sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Lise Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite, na técnica competência de Jonilton Soares. Tchau, galera, até semana que vem. Tchau, galera, até semana que vem. Força Niterói. Bom, gente, realmente um abraço para vocês, né? E vamos aqui ficar torcendo para que tudo dê certo. E até a próxima semana, se Deus quiser. E mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.